Questão de sensibilidade entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Boa noite a você, nosso ouvinte, e é um prazer estar com você de novo. Nós estamos iniciando na noite de hoje uma nova viagem, como eu disse ontem, uma nova proposta. Vamos trazer uma banda inglesa especialíssima e é nossa intenção tocar todos os 10 CDs gravados por ela. Infelizmente, uma banda que iniciou a sua carreira em 1985 e que, infelizmente, encerrou a sua atuação em 2010 e deixou saudade, deixou um espaço vazio e muito sentido, por sinal. E a exemplo de outras bandas também inglesas e americanas que nos deixaram e infelizmente elas não foram substituídas e o seu espaço ficou aí vago. Fica aqui o registro, não é mesmo? E é exatamente o registro dessa obra maravilhosa desses especialíssimos artistas e especialmente do crooner, o cantor dessa banda, que é o Mick Hucknall, que nós vamos trazer uma programação especialíssima para vocês que possam ser fãs desse conjunto, que é o Simply Red, esse conjunto britânico maravilhoso. Se vocês não reconhecem, alguns de vocês, pelo nome, quando ouvirem as músicas, sem dúvida vão reconhecer, porque foram músicas que ocuparam aqui os espaços das nossas paradas no mundo inteiro. Estiveram no Brasil, sim, e foram muito, muito ovacionados pelo público, pela crítica, e são especiais, são inesquecíveis. Portanto, nós estamos trazendo um material raríssimo, porque eu vou colocar todos os CDs que eles gravaram. Portanto, a nossa intenção é fazer com que aqueles que queiram gravar esses discos, porque a nossa transmissão, principalmente online, ela vai ter a qualidade de CD. Portanto, vocês podem gravar nos seus computadores e mesmo que não o façam pelo computador na hora em que o programa é transmitido, podem fazê-lo posteriormente pelo endereço www.acasadapedra.com.br. Lá tem um botãozinho no menu da esquerda piscando questão de sensibilidade. Clicando ali, vocês vão ter acesso a uma página com todos os programas aqui do nosso questão de sensibilidade. E, portanto, vão ter acesso a essa série e poderão, sem dúvida, gravar. Vocês só terão que cortar a minha fala inicial e a minha fala final. Durante toda essa programação, eu vou repetir esta fala que você está ouvindo agora, portanto, você vai me ouvir nos outros dias com essa mesma fala, pelo menos nessa parte inicial. Apenas vou mudar a questão de qual é o disco em questão do dia, para que você saiba. Então, você, por favor, veja que eu vou repetir esta fala e só volto ao final do CD. Muitas vezes o CD era comum com o Simply Red não passar dos 40 e poucos minutos, 50. Então, ainda teremos um tempo e eu vou acrescentar alguma outra música para completar a nossa hora, o que é muito bom, porque assim nós podemos organizar melhor a nossa conversa, né? A nossa proposta. Você vai saber exatamente como se comportar. Mas eu vou deixar o programa, que é o CD, esse miolo inteirinho, para que você possa gravar sem que a minha fala interrompa, para que você tenha o CD na sua íntegra. É um material riquíssimo. Se você não ouviu ainda essa banda, não precisa nem garantir que você venha a gostar. Pode preparar tudo aí, até essa minha fala está sendo prolongada, ainda vai se prolongar um pouco mais, dá tempo. Pega aí o material que você puder e grave. Caso contrário, talvez seja muito interessante você fazê-lo direto online, como eu já disse. Portanto, fica aqui essa introdução. Eu só vou agora falar um pouco sobre o Simply Red e vou também dizer qual será o CD do dia de hoje. O CD de hoje do Simply Red é o Picture Book, e álbum de fotografia, vamos dizer, de fotografias, vamos dizer. E é maravilhoso. E já começou com um sucesso estrondoso que estourou nas paradas do mundo inteiro. Eu me lembro quando eu ouvi essa música pela primeira vez, porque a proposta do Simply Red é uma proposta meio jazzística, meio soul, é um rock soul, e é muito interessante. Eles influenciaram todas as bandas que vieram posteriormente. Essa música especialíssima, que eu sei que aqueles que pelo menos ouviram música nessa época, 1985, esses vão reconhecer sem dúvida o Holding Back the Years. E é uma viagem. E eu não sei porque essa música me comove muito. Tem uma letra que eu sempre falo isso, fico comovido. É uma letra muito bonita que fala um pouco da relação dele com a família, e mais especificamente com o pai. Então acho que nós todos nos projetamos um pouco, mas é muito bonito o clima que ele dá. É uma coisa doída, pungente, intimista. É maravilhoso. É um trabalho sensacional. A exemplo de uma outra banda inglesa que eu vou tentar trazer para vocês em outro momento, que é o Tears for Fears. Nossa Senhora, que coisa maravilhosa. Também uma banda que deixou de atuar de repente. E uma outra que talvez até eu traga aqui e acrescente nos momentos finais alguma coisa deles aqui completando, que é o Supertramp. E essa já mais antiga, mas fenomenal. E então fica aqui a nossa proposta e o nosso relembrando que o CD de hoje, que vai ser apresentado na íntegra, é o Picture Book, o primeiro CD gravado pelo Simply Red em 1985. Antes que eu me esqueça, o nosso programa vai de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, aqui na Melodia FM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O meu abraço, que vocês gostem dessa nova proposta, como eu estou já antevendo e antecipando e gostando. E eu, Renato Tavolieri Filho, aqui com vocês todas as noites. leads me home. We don't have streets, just pure concrete. And I'm not glad when I get home. We'll be right back. Nothing. Nós sempre temos a mania, talvez, de seguir e comentar e falar sobre os artistas americanos, mas muitas vezes nós esquecemos que é da Inglaterra que vem nomes inacreditáveis como Rod Stewart, Elton John, primeiros Beatles, que avassalaram o mundo e a própria América, os Estados Unidos em questão. E muito recentemente estamos com a Adele e a Amy Winehouse, que nos deixou, mas que atestou uma originalidade, uma qualidade artística inacreditável. E outras bandas inesquecíveis também, inglesas, que, como eu disse, o Tears for Fears e outras fabulosas que nos deixaram. E o Simply Red tem uma formação muito parecida com os Eurythmics, com a fantástica Annie Lennox, que continua agora numa carreira solo. Ela também deixou de ser Eurythmics. E é uma das artistas mais incríveis que eu já vi numa performance ao vivo. Uma energia, uma coisa assim incrível. E eu estou falando tudo isso pelo entusiasmo, pela emoção que ouvir o trabalho do Simply Red provoca em mim. E por isso mesmo eu fiquei imaginando a riqueza que a música inglesa nos dá. É inacreditável. Letras originalíssimas, estranho, né? Que aquele paizinho tenha promovido a Revolução Industrial e, sem dúvida, contribuído muito para a Revolução Musical. Mas o CD Picture Book do Simply Red terminou. E vocês passaram e viajaram pelo Holding Back the Years. E eu tenho certeza que vocês reconheceram e, sim, se emocionaram com aquela linda música inesquecível. E agora eu vou colocar alguma coisa do Supertramp. Como eu havia dito a vocês, eu estou trazendo, para completar o nosso programa, um outro conjunto, o Supertramp, que também deixou de atuar, mas que deixou também, ao mesmo tempo, um legado inesquecível pela sua arte maior, pela sua música maravilhosa. E aqui fica, então, o registro do Supertramp. Give me a chance to show how much o nosso tempo é muito curto e por esse motivo nós nem vamos falar nada sobre o Supertramp. Ficamos de trazer essa banda fantástica em outra oportunidade. E prometemos voltar amanhã, novamente, isso sim, trazendo o Simply Red, com um novo CD a ser transmitido na íntegra. E lembrem, as minhas falas, muitas delas serão idênticas às de hoje, porque elas apenas apresentam a proposta, e então eu não vou gravar tudo de novo. Então isso aqui foi gravado e eu vou aproveitar o que foi falado hoje e vou reproduzir nos demais programas. Mas vou fazer a minha intervenção, vou estar aqui acompanhando tudo e vou apresentar o CD do dia e vou fazer o fechamento também. Então eu deixo meu abraço para vocês e fico aguardando você que gosta de música como eu e que gosta de música boa. Espero vocês, temos um encontro marcado durante vários programas, nós que gostamos do Simply Red. Aguardo você amanhã, no mesmo horário, aqui na Melodia FM. Um grande abraço, Renato Tavolieri Filho se despedindo.